Olá, seus lindos! 9 Minutos chega à sua quarta edição e com muitas novidades. A primeira é que você já pode curtir nossa fanpage no Facebook. É só acessar facebook.com/9minutos e, além disso, vocês agora podem acompanhar diariamente no nosso Tumblr. Não é isso, Caio? É, claro que é. Essa semana a gente está com muitas novidades, vamos falar de educação, de comportamento, de cinema. E a gente recebeu alguns recadinhos, o pessoal já começou a curtir a nossa fanpage. Muita gente elogiando, criticando. E a Stephanie Gomes sugeriu para a gente fazer um videocast. Olha, Stephanie, nós não somos as pessoas muito bonitas. A gente esbarra na questão de viabilidade, né? Para fazer esse vídeo. É, porque só pra vocês terem noção, deve ter uns 6 meses que eu não vejo a Paula pessoalmente. Ou mais. Entendeu? É, então se não fosse a internet, a gente não conseguiria realizar esse podcast. Mas a gente pode fazer em ocasiões especiais. E por causa dessa sua sugestão do vídeo, a gente colocou uma enquete lá no Facebook pra saber se vocês querem participar com a gente de uma reunião de pautas. Então é só voltar lá. Mais um breve comentário. Na última semana a gente discutiu um pouco a questão do cessar-fogo entre o Estado israelense e o Hamas no território da Palestina. E nessa madrugada, em Assembleia Geral na ONU, foi votado e aprovada a proposta de transformar a Palestina em um Estado. É um reconhecimento oficial e é uma esperança real de que haja paz. We don't need no thought control. Saiu na terça-feira uma pesquisa sobre educação em vários países do mundo. Eles avaliaram 40 países e o Brasil ficou com a 39ª posição, ganhando apenas da Indonésia. Essa pesquisa avalia a capacidade de aprendizado de matemática, ciência e a de leitura dos alunos. Essa pesquisa ilustra a realidade das escolas públicas, né? É, por exemplo, eu fiz o ensino fundamental em uma escola pública e eu saí das deficiências na qualidade de ensino. Infelizmente, isso começa lá na má remuneração dos professores até a metodologia utilizada em sala de aula. Essa pesquisa ela só veio mostrar que todo mundo já está cansado de saber. Não adianta. Não faz investimento na educação e é óbvio que não teria um retorno satisfatório. Nessa semana foi noticiado o caso de um pai adotivo de uma união homoafetiva. Ele é um funcionário público, é Luiz Carlos Barbosa de Castro, 52 anos. Ele conquistou esse direito na justiça de se afastar por 120 dias por meio da licença maternidade remunerada. E isso só acontece para mães, né? Para mulheres. Foi a primeira vez que um pai adotivo de uma união estável homoafetiva conseguiu benefício no Mato Grosso do Sul. Luiz Carlos, ele é servidor do Tribunal Regional Eleitoral e ele teve o pedido negado. Então ele entrou com uma ação e recorreu ao Tribunal Regional Federal, em São Paulo. E aí ele ganhou a causa, tem o direito agora de cuidar do filho de 5 meses. Com isso, rever toda a questão referente ao direito, né, do homossexual. Lembrando, assim, que o que não está na lei, que eles conseguiram, é a licença maternidade remunerada. Porque para adoção e com o nascimento dos filhos, o homem tem direito a tirar a licença. Mas a remuneração, só quem pode, ainda hoje legalmente, é a mulher. O principal ponto dessa medida é ver que eles estão tomando as decisões em respeito dos casais gays. Quando eles entraram com esse recurso, a advogada alegou que a licença é um direito do filho também. Ela abrange a questão do sustento, do convívio com os pais nos primeiros meses de vida, que é super importante para a criança. A próxima trilogia do Peter Jackson vem aí e já teve uma pré-estreia bombástica. Cerca de 100 mil pessoas foram prestigiar a premiere mundial da trilogia O Hobbit. Que, para quem não sabe, um dos livros escritos pelo Tolkien, que também foi o criador do Senhor dos Anéis. E o Peter Jackson, ele é neozelandês. Uhum. O Senhor dos Anéis foi filmado em sua maior parte lá na Nova Zelândia, então por isso ele tem uma identificação com esse público. Inclusive, isso movimentou bastante a economia do país na época. É legal você ver como, na época do lançamento da trilogia Senhor dos Anéis, o turismo da Nova Zelândia teve uma arrecadação de 27 milhões para a Nova Zelândia. Agora, rolou uma polêmicazinha. A Warner, o estúdio responsável pelo Hobbit, está sendo processado. Ah, pela família do Tolkien. Isso. Porque o estúdio está vendendo produtos licenciados sem autorização. Eles estão processando em cerca de 80 milhões de dólares. Agora eu estava vendo uma coisa interessante. A gente vê muito que o sucesso do filme se dá pela bilheteria. Mas essa questão de produto licenciado, dá muito mais dinheiro que o filme. Ainda mais com personagens já consagrados, né? Lá do Senhor dos Anéis. É, exatamente. Mas também teve aquela polêmica que 27 animais foram mortos na fazenda durante a filmagem. E o PETA, né? Que é aquele grupo de defesa dos animais, foi lá fazer um protesto. Eu queria ver se esses grupos de defesa dos animais na época do Poderoso Chefão. Você sabe a história da cabeça do cavalo? Não. Durante o filme, um produtor de cinema tem um cavalo que é a paixão dele. E aí ele não aceita um contrato com os Corleone e o consigliere manda matar o cavalo e cortar a cabeça dele. Aí quando o cineasta acorda, a cama dele tá suja de sangue e a cabeça do cavalo tá aos pés dele. Agora, os bastidores. A cabeça do cavalo é a cabeça real de um cavalo. E eles conseguiram aquela cabeça numa fábrica de ração. Ah, tá. Entendi. Imagina, se fosse hoje, eles nunca iam deixar esse filme ser exibido. Na última quarta-feira foi o meu aniversário. Como na cultura dos hobbits, o aniversariante é que dá o presente. Assim sendo, a gente lançou uma promoção no nosso Twitter, né, Paula? É. O Caio, muito bonzinho, vai sortear o livro do filme, Hobbit. Então, para você ganhar é muito fácil. Basta seguir o nosso Twitter, @9minutoscast, e retweetar a seguinte frase. Quero ganhar o livro Hobbit, que os lindos do 9 Minutos Cast vão sortear. É isso aí. Bom, então é isso. 9 Minutos de hoje fica por aqui. Na próxima sexta tem muito mais. E não deixe de participar, mandando sugestões, críticas, xingamentos. Manda parabéns pro Caio também, mesmo que seja atrasado, né, Caio? Você vai gostar. Vou gostando. Então tá bom, até semana que vem. Tchau.